Grazie mille, ciao di papà. Zona, segunda direita, via Indy Alpha, com separador 118.95, altímetro no 0, vou no 3, agora 1013, tem um bom voo. Bom voo. Dois gol no 884. 584. Quanto é na patrulha Aracaju? Guarda a coordenação com o C3, Fifi. Obrigado. Treinamento 331 autorizado a NR, colapso no 0,21, 80 graus, 089. Cuidado com a coordenação, a gente voa direto até os 8, 6327. Confirme? 6327, solicita 180 final e possibilidade de coordenação voa direto até os 180, aguarde. Para Novembro Lima Romeu, formação Sierra prosseguindo. Tem estacionamento, pista que decola. Meia 331, reporte quando totalmente pronto. Lima Romeu, só um minuto, copo. Salvador, Francisco? Eu não me escuto, Salvador é o litoral. Pesado, Daniel, decolar, o vento agora 180 graus, 089. Lima Romeu, cópia. Papapá, November Lima Romeu, autorizado para Sierra Bravo, November Tango, Natal, o nível 230, vai prosseguir direto, conforme rota do plano de voo, decola da 17 com curva esquerda na subida Puca, transição Caju, aciona 5540, controle Salvador 1119.8, a torre opera em 1118.95. Decolagem, chama a torre em 1118.95, o altímetro 1013, tem um bom voo, 9 mm Romeu. Gente, após o sinal do para o baixo da bata, o altímetro 1013, o vento é 1.60 graus, 1.09, já pode livrar no eixo final do 1.028. Precisamos decolar 241, continuando em controle 1.99.8, bom voo. 1.99.8, a minha placa. Salvador, Oceania 6331. 33, não sabe 360, vigilância. 360, vigilância. Back acionamento 612, acionamento 321. Do solo 6321, chame pronto para o táxi. Já tinha para o táxi, 6321. Acordando com a equipe do solo e chame pronto para o táxi, gol 1966. Acho que eu repulso. Botanar no solo controlado, está levantando. Coordene com o centro, nível final 1060, 251, terra 1395, 6327. Número Alfa, confirme a intenção de voo. Qual setor é prosseguir com o sobrevoo? Número Alfa, autorizado CGL em Veracruz, voo local Salvador, Salvador, 1000 pés, da 17 com curva direita, subida corredor Axé. Aciona o transponder 01171, controle 119.8, a torre opera em 118.95. Right then. Sirene número Alfa 02 a bordo no pátio 4, chama a torre 10895 para acionamento táxi decolagem, altímetro no 013, tem um bom voo Índia, número Alfa. Pronto para o táxi, com 125 a bordo, 3 horas até na Goiânia. Pátio Índia, ponto espera 21895, altímetro no 013. Tem um bom voo e bom dia, 6321. 03, Pátio Índia, ponto espera 295, bom dia, 6321. Índia, ponte esperadão no 0, torre 1, 18.95, altímetro no 0, no 3, tem um bom voo, gol 1966. A gente procede de Veracruz, o Guardião número 7? Sim, a gente mantendo 500 pés, Guardião 07, a porta Pipoço. Ele é, está 32 no 7. Torre 11895 no 7. Torre da 3217 LS, baixo está travado. Pode 3217 para todo o estado, segue trem livre, pouso, pista no 0, vento 170 graus, 099. Lembra a posição, 3217. No 966, mantém ponto de espera número 2, ponto de espera. Porta copiada. Puxando a 6331, chama agora Recife 251, alterna 13395. 513395, Xané 6331, obrigado, senhor. Arrumei o repórter saneado e pronto, no cabeceiro 97. Não, foi a parte da interseção hoje. Táxi livre Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, 93217. Ainda negativo, pelo meu ar, que essa aeronave que vai executar aqui no agora. Direção 4 da hoje, Canara. Chega. Decolagem 24, seria provável saída para Petrolina? Momo Transição 1, Momo Transição Flock, a Momo Cogbo e após Flock. Momo Cogbo Flock, obrigado. Decolado 5-3, chame controle 1 no lado desse mão 8, bom voo. 19-8, graças, bom voo. Sr. Salvador, boa tarde, chame 6321, não passa a 6300 pés. Quase 6-6, você nem mantém aquilo ser o nosso. Elefante. 320, vou olhar, foi 6321. Flip 5446, está livre de ser para 2010 e interceptar o localizador? Está livre para 2000 pés, autorizado LS, ajuste 6-3-5446. Tem um tráfego na posição de 11 horas no rumo nordeste, mantendo no 1500 pés. Isso vai interceptar o localizador. Deu 7, chama a torre agora, são 2295. Foi Salvador, Guardião 07? Guardião 07, prossiga. Passou Pituaçu, a intenção é Pátio do Graé. Frente Guardião 07, aproxima diretamente para o pátio. Afirmativo. Frente Guardião 07, reposte livrando o eixo da final da 1-0. Só para Lisandro, a final da 1-0, Guardião 07, comprou direto para o Graia. Então, 966, mantém ponto de pré-aguarda. tem cabeceira e a barra de 1966. Também é autorizado decolar no 0.170.08. A 355 Guarulhos, formação Tango, para Guarulhos está autorizado nível 340, via Upper Zulu 44, até Nilsa, Novembro Índia Lima, Sierra Alfa, Nilsa, após conforme rota do plano de voo, decola da 10, com curva à direita após a decolagem, na subida da EL, transição BDEV. Aciona 5526, controle 119.8. Vai manter o ponto de espera da... tá... ótimo. El com transição BDEV, da El, Leda e após BDEV. Parabéns, obrigado. Até a volta. 55. Boa tarde, Bruno 96, na boca Zipa, passa Mitra. Boa, gol 966, sobe 370 mesmo. Para 370, Bruno 96. O trip 5446 está interceptando o curso do localizador. Chama a torre 118-95, 5446. 18-95, obrigado. Salvador, muito boa tarde, 5446. 5446, continua a aproximação, é a porta passando externo, vai estar travada, altímetro 10, 13. Gente, a porta lá passando externo, baixo em casa, 5446. Problema Lima Romeu, autorizado em colapso no segmento 1970.09. Para a Tua, hein? 207, seu salto foi 58 de frequência. Seu chamador, 118.95. E o Romeu, acho que continua a aproximação, é posto nacional de 3.017, centímetro 10.13. QNH 1013 e vento 170.08. 73, Lima, Romeu, número 2, aqui Romeu. Lima, Romeu, decolado 5-8, chame controle 1-9-8, morro. 198, grato, boa tarde. 5446, livre pouso, pista 1-0, vento 170.08. Teve vento, por favor? 1970.089, trip 5446. Nível pouso, obrigado. Trip 5446. Controle Salvador, boa tarde, é o papapá, Novembro Lima Romeu. Eu tenho ponto de espera da 17, como um táxi a 5 milhas da final da 17. Subi para 230, é o papapá, Novembro Lima Romeu. Ações de aero freio baixo checado, trip 5446. Confirme para a Tony? Ações de aero embaixo checado agora, trip 5446. Sim, trip 5446, confirmando livre posto, 1-0, vento agora 1-6-0, grau 089. Para informação, traço você esquerda, é um Highlander, é aproximando a final da 1-7, não interfere com essa aproximação. Gente. E o Romeu, acho que não escuta. Sim, né? Acho que conduz o com a TR na final da 1-0. Conduz o Zé, né? Sente que o Romeu, acho que custa a aproximação, prepare-se como o número 2 para todos na aeródromo. Número 2 para está com a aeronave à vista aqui? Gente, 3446. Saiu do 2263 na via chegada para 2000 pés, 2013. Autorizado, Itapi, 2263. Baixando a minha 321, chama Recife agora, 1260, até 1283. Afirmativo, chama Recife, 1260, até 1288. 260, 2288, boa, 6321. Chega. Afirmo. Verifica, companheiro, Gomes 097 também tem um. Nota prevista sobre o horário. Acho que é livre pouso, porque estou no site, né? Eu sou 160 graus 099. Livre pouso no 7, ameaça, graças. Solo 02, livre direita, chama solo 1212219. Solo 2194. Em dia novembro, visual com tráfego na curta final. Passagem de tráfego em Lima, tem cabeceira 17. Escuta aguardando, né, que você acerta. Pode ser solo 03, livre direito, táxi até o pódio 5, ao estacionar, livre sequência. Cinco no portão 4, agora na sua equipe do solo, chama pronto para o táxi. 355 também para sua informação, devido ao horário, já estourou, era até os 1900. Para prosseguir pelo Penzulo 44, e provavelmente o centro falou que você vai ter que fazer uma CHG em rota para o Penzulo 10 e Bridge, e o Penzulo Economia, que é a prevista conforme nota. Correto, o Penzulo 10, Bridge, o Penzulo Economia, Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte, após direto Trive e após Trive direto Poço. Chame pronto para o táxi. Controle, papapá, novembro de Marromeu. Controle coordenado em voo 310 com 75. E coordene direto com o centro Recife, novembro de Marromeu, frequência 126.85, alterna 1254. 268, 24, um bom sábado. Obrigado, Lamento. Coordenação 14, Anxerra Serra, voo local 500 pés. Vai coordenar a proa direto de Paripe com a torre. acionando 0142 no transponder, controle 119.8, a torre opere 118.95. 9.8, o Índio 90 oral. Tá bom, DMC Reserva. Última torre 10895 para decolagem, altímetro no 0 no 3, tem um bom voo, DMC Reserva. Salvador 6304 da Oceaneta, uma boa para autorização. 314 Petrolina 340, Peso 20 Aerovia, decola da 10, com curva à esquerda na subida Momo, transição Flock, aciona 5563 e o controle 119.8. Puta Índia, não deverá. 340, autorizado, Petrolina, e a Peso 20, moda 4, primeira curva à esquerda. 5563-1198, 8-6304. Temos Momo, Cogbu e após Flock. Momo, transição Flock. Momo, Flock, 8-6314. Portão 5, chame pronto, 6314. Tô passando? Tá passando, alguém que serve. Serve a coluna em mar. Solicita subir pra 1000 pés aqui na proa de Paris. Ok, prossiga na escuta aí, Sérgio. Certo. Chega certo. E aí, chega todo mundo. Perto 2000 pés, livre LS 1012, rodando. 97, portão 9, coordene com a equipe do solo, chame pronto para o táxi. Batista 31, 5 com 169, 3 horas e 50, alterna Galeão. 5 à direita, via Indy Alpha, ponto espero no 0, torre 1, 18, decimal 95, o altímetro no 0, 12, tem um bom voo. Indy com 12, autorizado o táxi, ponto espera 1895, bom trabalho. Zoom 55 é o solo voltando? Na escuta. Por gentileza, eu peço o favor de só entrar em contato com a companhia da próxima vez e adequar a rota de acordo com o horário do lotão, ok? Porque de repente uma situação dessa, o senhor pode atrasar o seu voo aí sem necessidade, devido aí de repente uma falha de coordenação entre o DOV e o pessoal da operações, ok? Entendido, o azar que é justamente bem próximo, 5 minutos próximo do horário da troca, né, pelo motor. Não tem problema, a gente vem sem milhas. Muito obrigado e bom trabalho. Boa tarde. Boa tarde, bom voo. Pode quando a sala controlar. Tá. Controladas 1 ou 2 de livre correção, livre frequência. 5962 na via, chegada bom, que 2 mil pés, ação de identificação. O ajuste 1012. Da 3155, próximo, espera da 1 no 0. Da 3155, autorizada aí, mantém cabeceira na 0. Ali mantém 1 no 0, tá preso. Voador, gol no 097, para o táxi, bom, 145 a bordo, 1252, Galeão. Pátio Índia, ponto espera torre 18895, altímetro no 012, bom voo, gol no 097. Pátio Índia, 18895, 12, obrigado. Cinco, é autorizado, ANR de 4, no 0, vento 1, 9, 0, grau, 0, 9, 9. Localizador Passaredo 2263. Obrigado, boa tarde, senhor. Boa tarde. Oito Salvador, muito boa tarde, Passaredo 2263, Cui LS, embaixo travado. Passaredo 2263, continua a aproximação, tráfego ainda 9 estado, reporte, a zona externa baixa travada, altímetro 1013, vento 180 graus, 09. Gente, Passaredo, reportada, passando externo. Copa, 232-17. 3155, decolada 15, chame controle em 199, decimal 8, bom voo. 19-8, bom trabalho. Passando o chame embaixo travado, passaria do 2263. 2263, taxa do Java Estado livre, pouso de 1-0, menos 1-7, 0 graus, 089. Livre, pouso, passaria. 0, saída Delta. 340 na Delta, 3155. Precisa pro Adileda? Autorizado. Obrigado, pro Adileda. Frequência livre, coordenação local. De Maricópia, o Gol 620. Estimativo, Mike Juliette, um momento, está sinal no 5. Chama retorno. Solo 1-8, livre direita, chame solo 1-2-1-9. Vibrar 1-2-1-9, batedor 2-6-3. Zé 63, boa tarde, táxi livre alfa, Kilo, pátio 3, posição prevista 01 do pátio 3. Pátio 3, posição 1, pátio 2, 2, 3. Agora na escuta do outro, 3155. comando até 3155. Prossiga 55. Isso mesmo, amigo. Acabamos de receber uma informação aqui bastante... não tenho nem termos para dizer. Acabou de nascer o filho do copiloto. Então eu queria contar com a colaboração de vocês para que o que pudéssemos encurtar. A tripulação aqui agradece ao comandante Rafael Verã e o mais novo papai do Brasil, Rodrigo Boleto. Patrulha de Salvador, comandante 097. Com certeza aqui, o 3155. Um abraço para todos vocês aí. Já estamos em contato com o Centro Recife para ver se adianta um pouquinho. Valeu. Gol no 097-360, saída da rua, transição Alerta. Agora Alerta, gol no 097, autorizado 360. E 217 para Confins, está pronto, cópia. No 7 Confins, nível 3620 está autorizado, apresulou 21, aerovia, a força conforme rota do plano, decolada 10 com curva à direita, na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Elefa, aciona 5567 e o controle 119 decimal 8. 55, prossiga. Inicialmente o voo aqui deve, e logo em contato com o Centro Recife, ele deve adiantar um pouquinho mais o seu voo. Positivo, BDEV na proa, 3155, graças. Número 620, cópia Recife, 370. 620, Recife, nível 370, autorizado, Peruísque 58, aerovia, decolada 10 com curva esquerda, na subida Puca, transição Caju, aciona 5573 e o controle 119, decimal 8. E? Não compreendi. 3155 foi reautorizado o Eudes, ok? Eudes, 3155. A gente vai até Porto Alegre, é o Gaúcho. Oh, ok. É, vai ser torcedor do Grêmio ou do Inter? É, tricolor, é Grêmio, sempre. O 3155 chama agora Recife, 251, perna 13395. 351, valeu a força, até a próxima, 3155. Parabéns aí, ô papai. Obrigado aí, pessoal, valeu. Valeu. Controle Gol 097. Confirme. Só de coordenação de obduze pro Gol 097. Boa de coordenação com o centro no 097. Grato. Deixa eu vou Elefa no 097. Inicialmente Elefa Gol 097. Desce para 2.000 pés na via chegada Ponfe, mas o chão 013. Aguardando o B2. Aguardando o B2, gol no 097. Metro 1013, tem um bom voo, 6314. Gente Alfa, 295 e 13.8. Obrigado. No Golf, prossiga. É, estamos chamando a companhia, desculpa. 620, precisa táxi, que é o B194, 3 horas e 20, está na Marcela. Índia, ponto de temperatura 118.95, altímetro no 0 no 3, chama o voo, gol no 620. Tente, faz Índia, 895, olha lá, obrigado, 620. Boa. 63.14, autorizado. Alinhar e decolar, piscina 0, vento 180 graus, 089. Nono 69, verifique equipamento rádio, mantém solta agora de cópia para Guarulhos. Nono 69, Guarulhos, copia o 360. Nono 69 da Gol, para Guarulhos, 360 está autorizado. Aerovia Pesulo 10, até Bridge, Bravo Romeo Índia, Delta Eco Bridge, após Interceptor, Pesulo 16, até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após direto Poços. Colada 10, com curva direita na subida da El, transição Motiva. Motiva Mike Oscar Tango Vitor Alfa. Aciona 5006 e o controle 119.8. 5-2-0-2-2-2-0-0-7. Dael Transição Motiva. Dael Leda e após Motiva. Dael Leda. Pronto, portão 11, no número 9. Meia 3-0, boa tarde, é nenhum, tem que abster o 9-0. Meia 3-1-4, decolado 2-9, chame controle, 1-9-8, bom voo. 19-8, obrigado. Tá livre, chame táxi. Canal 6-3-4, boa tarde, contato cadastro, passando nível 340, sai da mão. Boa tarde, subindo 340 na mão. No 620, autorizado, decolado, no 0, vento, 170 graus, 079. Natal, nível 170, via Golfo 677, prossegue na Golfo 677 até Recife, e após, conforme a rota do plano, decola da 10 com curva esquerda após a decolagem, na subida Puca, transição Caju, aciona 5562, controle 119.8. contato 5954, tá livre acionar, chame pronto para o táxi. 20, decolado 31, chame controle 119.8, Mongo. 620, controle 119.8, obrigado e um bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol 1620. Gol 620, boa tarde, contato radar, contato nível 370, autorizado direto de Puca. 3145, Galeão, nível 340 está aprovado, via Pesolo 10 até SMAP, Eco Sierra Mike Alfa Papá, SMAP, após direto Lúbito, Lima Uniforme Vitor Tango Oscar Lúbito, após direto Barbacena e após conforme rota. Decolada 10 com curva direita na subida da El, após vai voar Leda e após Motiva, da El Transição Motiva. Aciona 5010, controle 119.8. 69, autorizado sinal ELS, porta estabilizada. Um, dois, chame pronto, você tá 3145. Saira 5962, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, está 59, estado de reponte, baixado, travado, altímetro 1003, vento 150 graus, 069. A bordo, 5954. Via Pátio Militar, reposto na hotel para o cruzamento da 10, Força Aérea 5954.